Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame. Sete Lumia, Solos 39, táxi à direita, Alfa e Kilo, pátio 3. No pátio vai observar a aeronave da Total que está no pushback. E caso seja possível seu estacionamento, caso negativo, aguardar o táxi da aeronave para se posicionar. Alfa, Kilo, pátio 3, observando a aeronave da Total, atirante 7 Lumia. Ótimo. Zero, boa noite, acione identificação, chegada mar e desse mantém o nível 050. O ajuste no 04. 972, submantenho nível 320. Semicentro Recife na 25, decimal 1, alterno na 33, decimal 25. 1-2-1-3-3-2-5, Rio 5972. Chamando para o ponto de 9-9-0. Na posição 1, nos fala, tudo bem, Petrana? Ok, coordenando com a equipe de pátio, tem uma nave da Total que está taxiando lá do pátio de carga, vai passar aí por trás agora para o ponto de espera, né? Assim que ela liberar o setor, livre puxa no táxi. Após a aeronave é para passar, livre puxa e chamar para o táxi, fechando a direção. Autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 8 nós. Duna 3600 e desça para 3000 pés. O ajuste na 0 no 4. Desça para 2000 pés, o ajuste na 0 no 4, reporta estabilizado na ILS X Rei da pista na 0. Informo que está livre das restrições da posição em TAP. total decola aos 49, controle 1935. Controle 1935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, total 9907. Total 9908, boa noite, contato radar, se me mantém o nível 320, após 2000 pés, curva direita na Prodileto. Após 2000 pés, curva direita, proa de elétrica. Calibre o táxi até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Calibre o táxi até o ponto de espera, chame pronto para a decolagem. Calibre o táxi até o ponto de espera, chame pronto. Autorizado, linha de decolar, 120 graus, 629, 6224. 324, decolou 53, controle 1935. Controle 1935, chama 224. Controle Salvador, Oceaner 6224, subindo para o 190. Oceaner 6224, contato radar, subi, mantenho o nível 190, vou e Ipuca da presente. Ipuca da presente, Oceaner 6224. E 224 da presente, vai Aracaju. 224 da presente, Aracaju, né? 224, obrigado. A 3600, passando Duna, complete aproximação, torre 98 decimalmente. 26, obrigado. Está 3600, final da 90, baixo para baixo. 3600, livre o pouso, pistola 0, ventura 20 graus, 62. Livre pouso no 0, 3600. Boa noite, 05, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada mar e desse mantém o nível 050, o ajuste no 04. Oceaner 6224, subi, mantenho o nível 990, chame Centro Recife 125, decimal 45, alterna na 26, decimal 85. 2545, 2085, uma boa noite, muito obrigado. Boa noite. 3600, solo 59, Libra direita, táxi Alfa Juliette, portão 9, na minha escuta. Alfa Juliette 9 na sua, da 3600. Total, caia nessa, cruzando 170. Total 9908, submontanho nível 320, chame Centro Recife no 260, bom voo. 260, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, acione identificação, chegada à mar e desse mantém o nível 060. O ajuste no 0-4. Gol no 805, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 0-4. Boa noite, 05, desça para 2.000 pés, o ajuste no 04, reporta estabilizado de ILS aqui Ferreira, pista no 0. Desce para 2.000, no 04, reportará estabilizado na Ferreira, no 0. 05809, desça mantém o nível 050.